107, temos um tráfego agora da Força Aérea, tá passando o marcador externo. Afirmativo, então, 93 mega pressiona, curso, por a esquerda, agora 93 mega, grata. Afirma. Gordo 70, pronto para o cruzamento imediato. Afirma. Pronto, Gordo 70. Autorizado o cruzamento de imediato da pista, reporte livrando a mesma, Gordo 70. Autorizado o cruzamento, reporte livrando a mesma. Tem frequência livre, 008. Grato, companheiro, 4008. Passou 32, desce até o 040 da presente, voa pelo. Presente pelo, autorizado ao 040, passou 32. 3894, 2010, autorizado ILS 1011, repórter estabilizado. 2010, 1011, repórter estabilizado, 3894. Via Quilo, pátio 3. Pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Quilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Gordo 70. Joker 22, pista livre, autorizado, pouso, vento 090 graus, 12 nós. 22, Lino Pouso. O Alfa Vitor Juliette, completa a aproximação para o 17, atenta tráfego agora final, pista no 0, um tucano da Força Aérea. Afirmativo, está continuando a aproximação, atenta ao tucano da Força Aérea, atrás dele aí, Alfa Vitor Juliette. Joker 22, informação, tráfego, tem um Charlie 150 que está prosseguindo para a final da pista no 7, já ciente do seu tráfego. 7. Tenho na minha escuta. Rumbo 04, chama agora o centro Recife no 2545. 2545, aguarde para ingresso na pista, Alfa Charlie Mike. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pista no 7090 graus, 149, Júlio. Eu retorno para o Alfa Vitor Juliette, grato. Agora November Alpha. Uno 602, 2000 pés autorizado com 1011. 2011, Uno 602. Juliette Alpha, reporte ponto de espera pronto para decolagem. Reportado ponto de espera pronto para decolagem, o Gol 70. Juque 22, solo 06, livre táxi à esquerda, parte militar. Salvador, direcionamento posição 10. Aguarde, aguarde e puxe. Aguarda, puxe, eu tenho 8 minutos. Tinge November Alpha. Da 3294, estabilizado ILS. Torre 118, 12. Alfa Vitor Juliette. No solo ao 07, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado backtrack, vai reportar pista livre. É parte 4 mata. Tá bem. Boa tarde, está 3894, estabilizado ILS, baixado e travado. Está 3894, uma boa tarde, tem autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus, 149, ajuste no 09. Vamos autorizado na 10, na 011, 38, na 4. Alfa Charlie Mike positivo. E seguindo o Alfa Vitor Juliette, reporte alinhado para outra decolagem. Frequência livre, estacionado. 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final do 17, Índia November Alfa. Negativo. Não está autorizado pouso, não. É, faça 360 pela esquerda, reinterceptando a final do 17. Índia November Alpha. Está 3894, formação tráfego. Temos o Charlie 150 aí no setor norte, mesmo iniciando, fazendo 360 pela esquerda. Eu, graças. tráfego do SCAS, tá? 3294. Rua 870, ponto de espera. Rua 870, mantém um ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantendo ponto de espera, aguardando. Gente boa, Alfa Vitor Júlia. Ok, novo 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Alô, Salvador, gol na 601, novo 7, puxa, Salvador. Posição 7, aguarda para push, aguarde. Aguardando. 7, quando pronto, tem autorizado a sua decolagem após a passagem do tráfego, vento 090 graus, no 4 nós. Posição, vai inicial na 7, Alfa, Charlie Mike. 3, 325, 125, obrigado, boa noite. Boa noite, gol no 602, torre 118.612, eu estabilizar. 108.6, gol no 602. Salvador, boa tarde, gol no 602, baixado, travado, estabilizado na LS, dá o no 0. Gol no 602, complete aproximação, guarda informação de pista livre, vento 090 graus, no 4 nosso. Sente o 602. O Índio 9 graus, está agilizando na medida do possível, prossiga para a final do no 7, reporte ao final de 2 milhas da cabeceira. Copita Giuliano, sta furando i 10, 1011, la Screccia, Italy 412. O TAN 8002, após o Airbus a retaguarda iniciando o táxi, está livre o push. Para passar a aeronave da Elite ali atrás, está livre o push back também, será que vem daqui? Salvador, boa tarde, é o TAN 3894, vai no Cisbano. TAN 3894, táxi Alfa Kilo, vai reportar na saída do pátio 3, aguardando ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, e reporta ingresso no pátio 1, no TAN 3894. De 9 graus, está autorizado o posto, pista no 7, vento 090 graus, no 4 nosso. Confirmado, o Alfa Charlie Mike deve manter a frequência da torre ou o controle? Não, pode chamar agora o controle 1.9.8, só confirmando que irá cruzar o campo a pelo menos 3 mil pés. Afirmativo. Bono 602, Palmar em eixo da pista no 0 livre, temos um tráfego Charlie 150 agora na curtíssima final da pista no 7. Gente, Bono 602. Parou. Nada, é o na Puca. 230 na Pouca, informação da torre, manter a proa até 3 mil. Até 3 mil. Isso aí. O táxi até 8.002, temos no POB. Aguardo. Cabe 156, eu estou na minha 4 horas atendendo Guarulhos. 4 horas Guarulhos, 150? 157. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 186, 1011 o ajuste, então 8002. Juliette Alfa, ponto de espera 1011, né? 8002. Following to call Tower 1, 1 decimal 6. Uno 567, tração para o táxi com 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Campinas. Campinas 4 e 3, confirme 110 ou 103? 110 a bordo, com o Uno 567. Sente, aguarde táxi. Vai aguardar. O 3894, próximo ao Pachona. Gente, aguarde ingresso, 3894. Aguarde ingresso. O 3894 vai aguardar o tráfego da companhia, que vai prosseguir táxi via Juliette, após o companhia estar autorizado portão 9. Após a companhia está livre ingresso, portão 9, o 3894. Amém. 3897. 3897 para Guarulhos, aguarde cópia. Boa noite. Paulo Salvador, voo no 649, tem alguma novidade para nós? Linha 49, aguarde cópia número 1, só mais um instante. Ok, então essas coisas. Bora 602, sola 15121 no decimal 9, livrando? Livrão 2159, voo no 602. Salvador, gol 602. Gol 602, ingresse naquilo para o pátio 3 e aguarde no pátio 3, ingresse no pátio 1, ok? Aguarde autorização para ingresso. Gente, aquilo, pátio 3, aguarde ingresso, gol 602. Estuno 0, vento 080 graus, 12 nós, curva do 70. 870, 302 colares. Gente, após a passagem da aeronave, então, ele deu o acionamento, o táxi do gol no 567. Do 040, Pastor 32. Completa, chegada Bonf 2000, autorizado LS 1011. Chegada Bonf 2000, autorizado LS, Pastor. Voo 649, confirme a rota, a sua rota do plano de voo. Upper Wing 58. Gente, só mais um instante. Me parece que a confusão é exatamente isso aí, viu? É a rota. Parece que o controle de tráfego aéreo está exigindo uma rota que vai entrar em vigor só amanhã. E aí é que está a confusão. Mas o que tiver de rota aí pode passar. Não, é realmente a rota está autorizada, essa rota. Inclusive o ponto está autorizado. Está pronto para cópia? Positivo. Confins autorizado, 360, via Peruísque 58, decola da 10, direita, da El Leda, após Leda, voa direto Sagaz. 119, decimal 8 e 50 no 5. Controle ao Golfo 70. Boa, Peruísque 8, decola da 10, curva direita da El Leda, após Sagaz. 0 no 5, transponda e controle. 199 decimal 8 para pushback, se possível com a ação para a nave da companhia ao lado. Uno 649. Está autorizado o push, coordenação com a aeronave e chama para o táxi. Está autorizado o push, chama o táxi, Uno 649. Pronto. Tem alguma previsão para o Uno 601 no 7? Sim. Teria alguma previsão para o gol na 601 no portão 7? Portão 7, o tráfego da TAN já passou a retaguarda, que o senhor vai fazer pushback simultâneo com o tráfego do 8. Negativo, tá certo, agora 601. Não. O gol 102, portão 5, autorizado ingresso. 602, alto 5, gol. E o gol no 567. Quem chega? O gol no 567, instruções. Táxi. Mantenha a saída mão, vigilância. 870. Gente. Vai subir 2, o número 2 tá pronto. 8002, aguarde para decolagem. O solo Salvador tá 3897, pushback funcionamento no 06, aguarde a autorização. Tá 3897, autorizado Guarulhos, 340. Decolagem da pista 10, curva direita, da El, Leda após Leda Bidev, a rota é para esse 50, controle 1198 e aciona 5577. 340, autorizado Guarulhos, decolando 0, curva direita, da El, Leda Bidev, 198, controle 5577, transponder então 3897. Aguarde, puxa. Aguarde, não, 3897. Nós estamos aguardando a liberação do controle. Localizador, passou a 3-2. Controle ao pastor. 3-2, torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, pastor 3-2. 649, para o táxi, 620. 3-2, opinião. 3-2. Está na final 35. Pastor 32, é autorizado pouso pisto no 0, vento 080 graus, 1-2, ajuste no 09. Pastor 32. Estado 1011, autorizado pouso, pastor. A32. Para o táxi do Gol no 601, 173 a bordo, altera Campinas, 4 horas de autonomia. 30, Campinas. O 601 autorizado, táxi Juliette Alfa, será o número 4 no ponto de espera, 1011 e a torre 186. Gol 649, segue companhia, o número 5 no ponto de espera. De 101, prossiga. Salvador, o gol 1273, gente da informação Yankee, aguardando autorização para Confins. 1273, aguarde 360, Confins. Confia? Aguarde autorização, Confins. Aguardando 1273. O gol 649, mantendo através de 612, ok? frente, Guardião 01, fica atento a tráfego na curtíssima sinal Bandeirante da Força Aérea, posta autorizada a decolagem, reporte no setor sul do Guardião 01. Positivo, pode decolar então com, pro setor noreste, aguardando transferência, Guardião 01. As restrições se encontram na saída Momo, fica atento. Fora do solo, Guardião 01. Guardião 01, contato com controle 119.35, Guardião 01. 119.35, 01. Corrige, é 19.8, 19.8, força do ato. 19.8. Afirma. Corre, passou um helicóptero agora e achei que estava bem perto da... do eixo de aproximação aqui da 10. Militar também. Ok, para confirmar, a saída que a gente tem aqui a Momo é de 2 de junho de 2011. Está prevendo subida sem restrições, poderia confirmar que restrição? Campo RMK número 6, comandante. Voador, 1567. 01, prossiga. Olá, de Salvador. Tem como destino ao centro na estativa da Bahia? Voa direto, chama na vertical para pouso, 01. Direto, chama na vertical para pouso, 01. Se der condições do senhor ingressar para o outro estado também, vou. Obrigado. Mas vai demorar. Vamos voltar para a gente. Ela é Rita, informa tudo isso, ele for de parte. Contact 1-8-6. Airtran 412, clear, line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 12 knots. Line up and take off runway 10, Airtran 412. Autorização. Confio em autorizado, 360. Decolagem da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge, após Bridge, a Pezulu, 1-6. Controle 1-9.8, 5006, transponder. Autorizado, com fins nível 360, decolagem da pista 1-0, com curva direita, saída da Euleda e depois Bridge. Após Zampers do Luno 1-6, controle 1198, transponder 5006. Chame pronto, gol no 273. Tá pronto, no 273. Gol 601, confirmando a passagem ao tráfego à sua esquerda, ok? Companhia à sua esquerda. Bateu, gol 601, certo. Gol no 649, autorizado, segundo ataque, hein, a aeronave da companhia. O Gol 649 vai manter a posição que ocupava o tráfego aqui dentro do pátio, ok? Aguardando para prosseguir ponto de espera. Ah, 3897 agora está livre, puxa, chame táxi. Chamar a táxi na 3897. Italy 412, airborne at 28, contact now, control 119.8. 119.8, there is a 412, right? Fica atento à esteira, turbulência aeronave decolou à frente, quando pronto, autorizado a decolagem, vento 080 graus, 109. Afirmativo, autorizado a decolagem, 3.2. Então eu vou 1567, está na ponta de espera, pronto. Gol no 567 após a rolagem do Airbus, a TAM mantém pista no zero. Após a rolagem, a TAM mantém o gol no 567. 8002, decola 30, controle 119, decimal 8. 198. Informativo 186 Torre, 1011, ajuste. 002. Direto da El 380, 8002. Foram 567, autorizada a decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós. Iniciando no 567. Agora o táxi está 3897, o PLB 2234, de autonomia, Galeão, alternado. 3897, autorizada até o ponto de espera, 1011, a torre 186. Intacta ponto de espera, 1011, 186, ponto de espera, está 3897. Golo 601 na linha, mantém piso no zero. Ali mantém não, no zero, Golo 601. Tchau. Obrigado. Italy 412. 412, go ahead. Italy 412, go ahead. Okay, sir. Fly to Albo position. Alpha Lima Bravo Oscar. Alpha Lima Bravo Oscar, direct. Italy 412, thank you. Voo no 567, decola 32, controle 119, decimal 8. Obrigado e boa semana aí. Muito obrigado, igualmente. Confirme. Controle Salvador, boa tarde. Golo no 567, decolado na Gole. Boa tarde, saída agora e transição ao Fito, sobe 360, vigilância. Ciente. Controle, voo 70. Chega 70. Ali, voo seu terminal, tá cruzando 170. Ok, mantenha na minha escuta, voo 70. Tá mantendo a sua escuta, voo 70. Rolagem de 737, a companhia ali, mantém piso no zero. Ok, você vai na rolagem. Aliás, mantenha no zero. Ok, semente em frote, frote. Air Italy 412. Ah, frote, thank you. Air Italy 412. Olho 601, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 12 nós. Parece decolagem, Olho 601.